Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. A lenda do Volar da Páscoa é tão antiga que se desconhece a sua data de origem, que reza a lenda que numa aldeia portuguesa vivia uma jovem chamada Mariana que tinha como único desejo na vida o de casar cedo. Tanto rezou a Santa Catarina que a sua vontade se realizou e logo lhe surgiram dois pretendentes, um fidalgo rico e um lavrador pobre, ambos jovens e belos. A jovem voltou a pedir ajuda a Santa Catarina para fazer a escolha certa. Enquanto estava concentrada na sua oração, bateu à porta Amaro, o lavrador pobre, a pedir-lhe uma resposta e marcando-lhe como data limite o Domingo de Ramos. Passado pouco tempo, naquele mesmo dia, apareceu o fidalgo a pedir-lhe também uma decisão. Mariana não sabia o que fazer. Chegado o Domingo de Ramos, uma vizinha foi muito aflita a avisar Mariana que o fidalgo e o lavrador se tinham encontrado a caminho da sua casa e que naquele momento travavam uma luta de morte. Mariana correu até ao lugar onde os dois se defrontaram e foi então que, depois de pedir ajuda à Santa Catarina, Mariana soltou o nome de Amaro, o lavrador pobre. Na véspera do domingo de Páscoa, Mariana estava atormentada porque lhe tinham dito que o fidalgo apareceria no dia do casamento para matar Amaro. Mariana rezou a Santa Catarina e a imagem da santa, ao que parece, sorriu-lhe. No dia seguinte, Mariana foi pôr flores no altar da santa e, quando chegou a casa, verificou que em cima da mesa estava um grande bolo com ovos inteiros, rodeado de flores, as mesmas que Mariana tinha posto no altar. Correu para a casa de Amaro, mas encontrou-o no caminho e este contou-lhe que também tinha recebido um bolo semelhante. Pensando ter sido ideia do fidalgo, dirigiram-se à sua casa para lhe agradecer, mas este também tinha recebido o mesmo tipo de bolo. Mariana ficou convencida de que tudo tinha sido obra de Santa Catarina. Inicialmente chamado de fulor, o bolo veio com o tempo a ficar conhecido como fular e tornou-se numa tradição que celebra a amizade e a reconciliação na Páscoa. É durante a Páscoa que o afilhado costumava levar no Domingo de Ramos um ramo de violetas à madrinha do batismo e esta no Domingo de Páscoa retribuía-lhe com um fular de Páscoa. Por todo o país confeccionam-se fulares, cada região tem a sua receita. Mostra lá essa massa. Olha, veja a massa. Espetáculo. Há quanto tempo eu não te ajudava, ou não participava assim na feitura de fulares? Há mais de 20 anos, talvez. Já mais, não. Vais-me ensinar? Nem chegaste já a aprender. Pois não aprendi muito. Mas participei algumas vezes na feitura dos fulares e achava lindo. Só é assim por alto que tu sabes. Agora vais a aprender. Que quantidade de farinha e de ingredientes pusemos aqui aqui a amassar? Olha, pusemos 5 dúzias de ovos. Pusemos a farinha que os ovos absorveram. Mas foi mais ou menos 7 quilos. Sim. 7 quilos. Porque teve que levar um bocadinho de água para desfazer os fermentos. Claro. E pusemos a gordura. A gordura também, que foi azeite e margarina aquecida. Não, margarina não. Manteiga. Foi manteiga. Portanto, foi azeite e manteiga, aquecidos. Sim. E o fermento? E o fermento de padeiro. De padeiro e o fermento de massa. É essencialmente em Trás-os-Montes. A carne que vai no folar é o presunto, é a linguiça e é o salpicão. Salpicão. Agora vou-te ensinar como é que se faz. Porque sim, quando eras pequena, não fazias bem e às vezes até tinha medo de dar uma lambadinha. Oh, que mal! É, mas eu gostava de andar de volta das panelas. Tanto mexericavas, cá às tantas chateavas-me o juízo e eu. Deixavas-me cozinhar. Deixava. Que remédio tu tinhas? Eu não desistia nem por nada. Pronto, mas eu já queria ser cozinheiro quando era pequenina, lembras-te? Naquela altura. Ou cozinheiro ou enfermeira? Mas as duas uma. Mas agora, este então vamos a fazer a sério. Está bem. Está bem. Ok, então vais me ensinar agora a sério. Então vá, o que é que agora vamos aqui? Deitar a pôr a massa na maceira. Massinha. E agora? Agora vai-se cortar. Vamos cortar o folar. Um bocadinho de massa. Dar um jeitinho para quebrar esta levedura. Sim. Põe aqui. Aí. Estica, mete as mãos à massa também, ou estás a fazer? Estou armada em cima. Agora vamos pôr. Não tenho aromatismo. Agora vou pôr linguiça. Estamos por aqui. Quantas camadas vamos pôr de carne? Vamos a pôr duas de carne. Sim. E duas de... De massa. De massa. Okay, agora vamos pôr mais massa. Justa, quem diria? Quando tu andavas lá à volta dos panelos, atrás de mim, te fazias uma cozinheira, não muito boa, também não te quero elogiar assim. Sim, muito. Mas sou razoável. Mas uma cozinheira razoável. Sou razoável, Tia, acabou a massa. Acabou a massa. E agora? Agora estão aqui no tendale. Vamos tapá-los. Eles agora voltam a levedar. Quando estiverem levedos, vão para o forno. E ao levedar, eles aumentam um bocadinho o volume. Aumentam um bocadito o volume. Ok, então vamos tapá-los. Vamos tapar. E enquanto eles estão a levedar, vamos aquecer o forno. Vamos aquecer o forno. Tia, enquanto os folares estão a levedar, vamos ver como é que está a minha feijoada. Está a ver se eu ainda sei fazer uma feijoada à transmontana. Então vê lá. Há quanto tempo é que tens o feijão a cozer? Mais a hora e meia. Está cozido? Ah, está cozido, bem lá. Então eu vou ver como é que está a carne. Ora, eu aqui pus o feijão a cozer, feijão branco que ficou de molho desde ontem, feijão manteiga, cozi com cabeça de porco, com orelha, com chispa e depois, num tacho à parte, fui guisando entrecosto e um bocadinho de vitela. Portanto, já tenho as carnes cozinhadas. Agora vamos acabar de cortar esta carne. O feijão já está cozido. Eu vou fazer a mistura e vamos deixar apurar. Portanto, eu vou meter aqui junto com o feijão e vamos lhe pôr couve. E a feijoada vai nos ficar muito mais saborosa. Ó, Justa, tu estás aí a dizer que couve e essas carnes e não sei o quê que faz a feijoada boa, mas eu não concordo muito contigo. O que faz a verdadeira feijoada é a panela de ferro e feita ao lume. Não há dúvida, é verdade. Eu tenho, ainda tenho o sabor de uma feijoada ou qualquer prato que se cozinha ao lume na panela de ferro. E não há dúvida que uma panela de ferro e uma lareira para fazer comida faz toda a diferença. Tia, o forno já está pronto? Sim. Já puxaste o borralho? Já está. Então vamos ver os colares. Está para lá, ver se já estão em termos de... Já estão. Já estão lindos, já tia. Vale. Então vamos ao processo. Damos ao último processo, que é um processo lindo. Que é os nossos colares para o forno. Sim. Já estão prontos? Já estão cozidos? Já experimentei um e já estão levezinhos, já estão cozidos. Então vá, vamos tirar. Nossa tarefa chegou ao fim. Valeu a pena, não valeu? Um bocado precisamos, de trabalho. Precisamos que haja muitas Páscoas, que é para haver muitos folares. Isso é. Estou desejando a comer um bocadinho, deve estar delicioso. Ah, vamos lá ver se não voltas a telefonar para te ensinar novamente. Sim, obrigado pela ajuda. Tá. E obrigado por me teres ensinado a fazer folares. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila tempo. O que tens feito? É pá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro o parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Boa tarde, Timonel. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Valpaços volta a ser capital do fular. Durante 3 dias, esta iguaria típica da época da Páscoa atrai milhares de visitantes à pequena vila transmontana. Um passo para a afirmação de Valpaços como capital fular, e posso dizer que nós este ano contamos com uma afluência de cerca de 100 mil pessoas. O valor económico da feira rondará cerca de 1 milhão e 500 mil euros, o que é muito bom para a economia local e para a economia destes expositores todos que estão aqui presentes, em que o fular é o rei da festa. Aqui promete-se vender o melhor fular do país, por isso é confeccionado como manda a tradição. A gente é a farinha, depois põe o fermento, põe os ovos, põe o azeite, põe a manteiga, depois deixa-se levedar, vai uma massa bem leve. Ao estar a levar vinhos, vai para a massadeira, depois a gente depois espica a carne, espica a massa e põe a carne. E depois leva e está uma hora na assadeira, depois vai para o forno. Está lá uma hora e meia no forno a cozer. Os tempos são de crise, mas o fular vai conseguindo escapar. É, para mim é sempre boa. Venda sempre tudo. A publicidade também é boa, mas a venda também é. Tem tido muito êxito. Isso aqui é a capital do fular, é? É com tudo caseiro que a gente lhe põe. Põe-lhe o presunto, põe-lhe o chouriço. Tenho clientes de Trancoso, Aveiro, todos os lados. É verdade. Para o domingo até me telefone um dia atrás para os ter prontos. É, sim senhor. Graças a Deus. O dinheiro não haverá muito, mas as pessoas, como sabem que aqui tem boa qualidade o fular, por norma compram. Compram sempre. Não, se não comprem muito, enfim, se não levam 2 ou 3, levam pelo menos 1, porque é bom. Apesar do fular ser o rei, nesta feira encontramos uma verdadeira montra dos melhores produtos da região. Porque aqui não está só presente o fular. Temos aqui o fumeiro, temos o vinho, temos o azeite, os frutos secos. Temos também o bolo podre de Santa Maria, aqueles bolinhos económicos que as padeiras costumam fazer. É uma montra do que melhor há na região e no concelho de Valpaços, que é um concelho essencialmente agrícola. Durante 3 dias, a Feira do Fular conta com muita animação, mostra de produtos, atividades culturais, espetáculos musicais, tudo isto acompanhado pelo sabor dos produtos da região. conta-me uma história para dormir. Aquela do fular, da feira do fular. Conto sim, minha querida. Olha, era uma vez... Certa para o apetite despertar, baby. Feira do fular, quando a boca pede e tu tens que animar, baby. Feira do fular é a feira mais gostosa, mais saborosa, baby. É a feira do fular, disto que eu disse não há nada a duvidar. Eu vou a vão passos, toda a gente vai, toda a gente pode. Tu vais lá passar, porque há tanta coisa a provar. E eu vou lá estar, na mesa da tasquinha até o vinho acabar. Diz-me porque é que eu devo ir, há alguma coisa para me divertir. Porque eu mereço, porque eu mereço. Há vinho, azeite e muita animação, produtos regionais, fular anfitrião. Isso não tem preço, isso não tem preço. Oh, oh, oh. É mesmo que eu mereço, baby. Oh, é mesmo que eu mereço, baby. Passar um dia 5 estrelas, suíre, e a comer fular. Pois agora isso é que é falar. Porque eu amo, oh, amo muito este certame. E eu digo o que podes fazer. Eu vou a vão passos, toda a gente vai, toda a gente pode. Tu vais lá passar, porque há tanta coisa a provar. E eu vou lá estar, a comer frutos secos e a boca a molhar. Diz-me porque é que eu devo ir, há alguma coisa para me divertir. Porque eu mereço, porque eu mereço. Há castanha, mel e muita animação, produtos regionais, fular anfitrião. Isso não tem preço, isso não tem preço. Oh, oh, oh, oh. Isso não tem preço, baby. No, no, no. Melhor da América Latina. Gira Latina. Os cantautores. As viagens. Os povos. A cozinha património do mundo. O melhor da América Latina passa por aqui na sua rádio. Gira Latina. O melhor da América Latina. Professor Mandarim, a vida, as viagens, a economia, as amizades, os negócios levam-nos a olhar para a China de forma mais atenta. O tempo é de relacionamento a todos os níveis com esta parte longínqua do planeta. E ainda há a arte de escrever e o gosto de falar mandarim, a língua mais falada em todo o mundo. Professor Mandarim é uma produção alternativa rádio com o apoio da escola Mandarim Fan. Aceita o desafio e vem às aulas do Professor Mandarim. Aqui na tua rádio. Vamos por aí, mundo fora, à descoberta dos locais onde a bicicleta e o ambiente se tornam amigos. Histórias de gente que pedala para o futuro e iniciativas do presente que ganha com essa amiga de origens e destinos vários. Venha daí com a Amiga Bicicleta, que já roda na sua rádio. Com ou sem ovo, o fular é o pão da Páscoa. Produtores da região que fabricam este bolo de forma artesanal. E para trazer à rua esta iguaria, São Marcos da Serra organizou a Feira do Fular. Este bolo até não tem segredo, pronto, é preciso é pormos lá coisas boas lá dentro e não retirar quantidades para não tirar a qualidade, porque se vamos tirar a quantidade de açúcar, ou a quantidade de leite, ou a quantidade de ovos ou de manteigas, porque leva estas partes todas, leva as canelas, a erva doce, que é coisa do folar, esses chazinhos todos misturados com a raspinha do limão, essas coisas todas. Se começarmos a tirar uma quantidade de cada coisa, ai, vou tirar isto para fora para não gastar tanto. Isso tira logo a qualidade do folar. Então é um truque, portanto, ao amassar, tem uma base e leva um dia quase a fazer. Leva um dia para fazer a massa? A massa, sim. Porque temos de amassar, depois temos de levedar, depois temos de tornar a enfeitar com as fitas, o ovinho, e tornar a levedar outra vez e depois vão ao forno. Tenho bolo de amêndoa, tenho tortas de alfarroba, com mel, com gila, com amêndoa. Tenho costas de torresmos, tenho caracol de gila e entre outros. Além dos doces, os licores regionais deram um mote para um processo criativo. Fazer cocktails utilizando estas bebidas tradicionais. Nós também temos que pegar os nossos produtos. Eu sendo Algarvio, tentei escolher um produto Algarvio. Peguei por um licor de alfarroba, um produto que não é muito utilizado, a não ser na pastelaria, bolos e um pouco na cozinha. Mas quis experimentar. Simba. Uma ideia inovadora protagonizada por um jovem, já com experiência e alguns prémios na bagagem. Houve um concurso pela Associação Barma de Aventurado, inscrevi-me, fui concorrer, consegui um segundo lugar com os licores aqui do Algarve, da empresa Regional Arte. A feira tem como objetivo dinamizar o interior algarvio, um conceito que os produtores aprovam. Tem sido muito bom, porque tem vindo aqui pessoas de muito longe e continuam a vir as mesmas pessoas. Vêm pessoas do Barreiro, vêm pessoas de Lisboa, vêm pessoas que têm continuado a vir todos os anos à Feira do Folar a São Marcos. Porquê? Porque os produtos são bons. A Feira do Folar promete continuar a deliciar os mais golosos. Thank you. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Na aldeia de onde eu sou não perdoo as raparigas. Se um olho me pisco, mete-me logo a intrigar. Dou-lhe dois ou três beijitos que vai te bater o pé. Eu não quero mexericos e assim mesmo é que é. Eu não quero mexericos e assim mesmo é que é. Ai rapariga, se fores à ponte vai para o carreiro que chegas lá mais depressa. Ai, tem cuidado com os rapazes loucos por ti, vê lá se algo tropeça. No outro dia a Rosita, que é baixinha e trigueira, vê o baile com o António, andaram na brincadeira. E agora já namora e é tão bom de ver, ai é. Qualquer dia onde casar e assim mesmo é que é. Qualquer dia onde casar e assim mesmo é que é. Ai rapariga, se fores à ponte vai para o carreiro que chegas lá mais depressa. Ai, tem cuidado com os rapazes loucos por ti, vê lá se algum tropeça. Esta vida são dois dias, diz o povo e tem razão. E se em tão pouco tempo vou gozá-la até mais não. E se encontrar a minha amada sorridente e cheia de fé, vou levá-la ao altar e assim mesmo é que é. Vou levá-la ao altar e assim mesmo é que é. Ai rapariga, se fores à fonte vai para o carreiro que chegas lá mais depressa. Ai, tem cuidado com os rapazes loucos por ti, vê lá se algum tropeça. Ai rapariga, se fores à fonte vai para o carreiro que chegas lá mais depressa. Ai, tem cuidado com os rapazes loucos por ti, vê lá se algum tropeça. Ai rapariga, rapariga, rapariga, rapariga, rapariga, rapariga, tem cuidado. Ai rapariga, rapariga, rapariga, rapariga, rapariga, e assim mesmo é que é. O fular da Páscoa é tradição em muitas casas, uma delícia cozida em forno de lenha. Tradicional pão da Páscoa. Normalmente é confeccionado em casa, no forno a gás ou de lenha, à semelhança do que acontecia antigamente. Mas também pode ser encontrado nas padarias locais. As receitas dos fulares passam de geração em geração e naturalmente vão ganhando outro sabor, com um toque próprio de quem mete as mãos na massa. Fui aprendendo ao longo dos anos. Mas quem é que lhe transmitiu o conhecimento? Foi a minha sogra, a minha mãe, estas pessoas mais velhas, aquela senhora que está vindo agora ali ajudar a cortar a massa. Já fiz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que se faz, faz em nome dele. Na freguesia do Raminho, no concelho de Angra do Heroísmo, a partilha de conhecimentos é feita por Maria Inês Berbreia. Diz que todos os anos confecciona não só folares da Páscoa, mas também massa de bodo. Há aspectos a ter em conta durante o processo da confecção. A temperatura ambiental é um deles. A diferença, como já lhe disse, é a temperatura. Quando é neste tempo é sempre a massa mais pesada, quando é no bolo já é um bocadinho o calor, já ajuda mais, então no verão melhor ainda. A folha de jarroca, roca de velha ou conteira, como é popularmente conhecida, suporta a massa e dá-lhe mais aroma. As atenções recaem agora na temperatura do forno, neste caso de lenha. O forno é muito importante, a temperatura do forno, porque a gente confecciona a massa como sempre, mas se o forno ou tiver muito calor, que queima, ou se tiver muito frio, ela não levanta. Por isso, é preciso também ter muito em atenção o forno, a temperatura do forno. Quais são os conselhos que quer transmitir a alguém que vá fazer ou que vá confeccionar pela primeira vez? É que aprenda com os mais velhos e depois com a experiência, com a continuação, vai melhorando. A Páscoa é a festa religiosa mais importante para os cristãos. O ovo e as amêndoas fazem parte da sua simbologia. Espírito Santo, quero deixar a graça de Deus no forno como cresce por todo o mundo. Temos aqui alguns folares com ovos, outros mais pequeninos e com amêndoas. Porquê essa distinção? Há alguma simbologia especial à volta disso? Pois, o ovo é o símbolo da vida. A gente temos que sempre ao menos fazer um para a continuação, porque como o ovo é o símbolo da vida e estamos na Páscoa, é a ressurreição, é a vida, temos que transmitir essa vida e temos que ter essa vida para continuarmos sempre em frente. E a amêndoa, pois é aquele ovo mais pequenino, mas que se dá às crianças. E eu pensei também, porque costumo dar, levar a comunhão aos doentes e depois, nesta altura, eu faço sempre um folarinho para levar um a cada um. São momentos de partilha que começam na família, à mesa com filhos e netos, e estendem-se portas fora. Afinal, o pão da Páscoa sugere isso mesmo.